faz. Pássaro branco do bico vermelho, desenho no peito a paz. Xoxô, saudade, tô te tangendo. O tempo vai longe, tu passarás. Pássaro branco do bico vermelho, desenho no peito, vai. Voando leve como voa o pensamento. O pensamento voa ligeiro demais. Voando leve como voa o pensamento. O pensamento voa ligeiro demais. Vai voando leve como voa o pensamento. O pensamento voa ligeiro demais. Voando leve como voa o pensamento. O pensamento voa ligeiro demais. Demais. O tempo vai longe, tu passarás. Show, saudade, eu tô te tangendo. O tempo vai longe, tu passarás. Show, saudade, show. E show, saudade, eu tô te tangendo. O tempo vai longe.